Divaldo Max. Tem ou não tem cabaré essa noite? Ô, oh, se tem, Natan, vem cantar comigo. O hit do Brasil. E os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou sair, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. E não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta a tua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos. Tem que acabar essa noite. Ui, ai. Tem que acabar essa noite. Na pezinha. Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. E tem que acabar essa noite. Hoje tem. Tem que acabar essa noite. Tô convidado, viu? Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. Nivaldo Marques. Alô, Nivaldo Marques. Ô, se vem, Natan. Alô, GK. E os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, vem embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. E não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. E tem que acabar essa noite. Ui, ai. Tem que acabar essa noite. O Natanzinho. Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. Tu vai, eu vou. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. E Valdo Marques. Tem que acabar essa noite. Ui, ai. Tem que acabar essa noite.